Juro que eu tô me sentindo estranho. Quem me encontra só me vê chorando. Eu já não sei mais o que fazer pra não sofrer. Você não me enxerga o tamanho dessa dor, nem vê que eu tô sangrando nesse amor. Dizem que eu mereço outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido que você é o único motivo pra viver. Viver. Tá na sua mão, eu sou seu oxão. Só o amor pode me resgatar de onde estou. Tá na sua mão, eu sou seu oxão. Dizem que mereço outra chance, outros ares, um novo romance, alguém que me faça renascer e te esquecer. Mas meu coração tá resolvido e você é o único motivo pra viver. Viver. Dizem que eu mereço outra chance.